Quantas e quantas vezes pensei em desistir. Pensava que estava só, que Deus nunca olhava por mim. Nas noites frias e escuras, sempre com as minhas loucuras, meus pensamentos profanos era minha tortura. Porque tudo dá errado, Deus me dê a vitória. Porque tu não me ajuda, Deus mude a minha história. Clamando, pedindo, mas parece que não me ouve. Do modo errado eu só blasfemava contra o seu nome. Perdão, mas acho que não vou conseguir continuar. Pois os pecados são muitos, tá difícil suportar. Envergonhado, humilhado, traí os seus mandamentos e pelo diabo fui usado. Parece não ter sentido, parece que estou sozinho. Parece que quanto mais rosa, mais furam os espinhos. Estava cego, completamente enganado. Mesmo assim não me deixou no caminho desamparado. Hoje eu sei o quanto Deus sempre esteve do meu lado. Me fez forte nos momentos que me sentia fraco. Também sei que por mim você venceu o mundo. Trouxe a luz quando eu clamava por ti no escuro. Os pés cansados na areia parece que não tem fim. Mas Cristo já tomou pra si o fardo que era pra mim. Em ti confio, tenho fé pra prosseguir sem errar. Bem dizer o seu nome mesmo que difícil ficar. Com Cristo não estou só, oh, oh. Você não está sozinho nesse mundão. Tem pessoas do bem, pessoas do mal, irmão. Que cai por terra agora todo o mal. Deus, use-me como instrumento espiritual. Jesus morreu por ti na cruz então. E agora o teu caminho vai ter luz, irmão. Deus quer apenas te livrar, resgatar, ajudar. Do mundo do mal, pode acreditar, firmar. Jesus fez o cego ver, o mudo a falar, o surdo a ouvir, o aleijado a andar. Deus dos céus e da terra pode te livrar. Com um propósito é só você seguir, continuar. Sei que às vezes você pensa em desistir. Deus só tá lá se quer te construir. Tudo no mundo, irmão, é vaidade. Aprendi claramente que somente Ele é o dono da verdade. Dignidade, estava desesperado, sem esperança. Fiz com Cristo uma nova aliança. Vou estar com Deus, pode acreditar, ajudar. Por isso sigo em frente, vou continuar. Está exposto, já ensine na liberdade. Com quem Cristo nos libertou com dignidade. Deus tem um propósito pra mim e pra você. Estamos na caminhada dele pra vencer. Pode crer, pode crer. Pode crer, crer. Com Cristo não estou só, oh, oh. Com Cristo não estou só, oh, oh. Com Cristo não estou só, não, não, não, não, não estou só. Com Cristo não estou só. Com Cristo não estou só.